Quem vai produzir? Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais uma. Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar. Ei, Yuri, vamos fazer uma putaria pra Minas então, Minas Gerais. Aê, pessoal mineiro. Um salve pro pessoal mineiro. Um salve pra todo mundo de Minas. BH, Betim, todo mundo aí de Minas. Putaria mineira. É o Lã novamente? Agora com o Yuri Martins. Resolveu dar uma atenção pra todo mundo. Essa é a nova brincadeira que as mineiras já lançou. Essa é a nova brincadeira que as mineiras já lançou. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. Desce no uai, sobe no sol. Uai, ei, aí vem as gaúchas falando pra mim que tá com inveja. Mas vamos lançar música pras mineiras? Vamos lançar pras gaúchas também então, cuzão. Não, tem que passar pras gaúchas, parceiro. Você não gosta das gaúchas, não? Não, tá bom, então fica com as mineiras, então. Vou ficar com as gaúchas, então. Você não quer? Vamos dividir o bagulho, então. Você pode ficar com todo mundo. Essa é a nova brincadeira que as gaúchas vai fazer. Essa é a nova brincadeira que as gaúchas vai fazer. Com bumbum tu bate, bate, bate. Com bumbum tu bate, bate, bate. Mas com bumbum tu bate, bate. Tu bate, bate, bate. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. E aí, Yuri Martins? É você que é o famoso Yuri Martins. Meu sonho era produzir com você, cuzão. Tá ligado? Desde a época que você era mão de ouro. Agora Yuri tá sendo chamado de mão de diamante. E eu não sei qual que é o final dessa história, tá ligado? Porque eu não sei o que vem depois do diamante, ladrão. Não cheguei nem perto do ouro. Até corrente, até hoje minha corrente é de prata, ladrão. E nem é de verdade a prata. Imagina o que é mão de ouro. Essa é a nova brincadeira que as mineiras já lançou. Essa é a nova brincadeira que as mineiras já lançou. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. Desce no uai, sobe no sol. Uai, so, uai, so. Desce no uai, sobe no sol. Uai, aí vem as gaúchas falando pra mim que tá com inveja. Mas vamos lançar música pras mineiras? Vamos lançar pras gaúchas também então, cuzão. Não, tem que lançar pras gaúchas, parceiro. Você não gosta das gaúchas, não? Não, tá bom, então fica com as mineiras então, vou ficar com as gaúchas então. Você não quer? Vamos dividir o bagulho então, você pode ficar com todo mundo. Essa é a nova brincadeira que as gaúchas vai fazer. Essa é a nova brincadeira que as gaúchas vai fazer.